calma, baby. Ouça o som da tribo. Mais que um programa. O som da tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia. A 96 manda. O som da tribo. O som, o som da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o som da tribo. Segura a onda, baby. Agora são 7h01. É o som da tribo. Faça chuva, faça sol. O tempo tá torrando. A chapa tá quente, Jaqueline. Poxa, tá muito quente, bicho. Meu Deus. Na moral. A pressão tá elevadíssima. A chapa tá quente. Tá fervendo, né, Jaqueline? Tá muito quente, viu, Poxa? Tudo bem, né, Jaqueline? Tudo ótimo. Tudo legal. Uhum. Tá mais calma? Vai lá, algumas coisas ainda me revoltam. Assim, né? Mas eu tô bem, agora eu tô bem. Tá tudo ótimo. Beleza, esse é o Som da Tribo. O Som da Tribo é importante, é um programa independente. É necessário que o programa tenha apoios publicitários. Estamos numa rádio comercial, é necessário que o programa sobreviva. E precisamos de apoio dos nossos parceiros, que são eles: o Espaço X, Colégio Opção, Água de Cheiro, Anima Pop, CCAA, Metrópole Team, FTC. O Som da Tribo também tem o apoio de Letras e Prosa e Drops Moda Alternativa, a galera que acredita no projeto Som da Tribo. Jaqueline, quais são os brindes aí pra galera ligar, interagir e participar do Som da Tribo? Porque hoje tá valendo um kit Água de Cheiro, que é sempre nosso parceiro aqui, a Água de Cheiro, um kit ideal e unissex. Renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso, telefone 3421-2039. Também tá valendo dois ingressos para os Astras Fecha Prévia, dia 3 de abril, no Teatro Carlos Jeová. Um rádio portátil Lennox, Bivolt, que capta o som da TV, a oferta de Tom e Beleza, e dois ingressos para o Live Evil Festival, dia 10 de abril, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura. É fácil, liga pra cá, 3421-1507. Beleza, hoje teremos aqui a galera da banda Ação e Reação, teremos Gilmar Dantas falando sobre o show da Câmara de Jornal Warcry, e também sobre a vinda da banda Matanza para a Conquista, no dia 21 de abril, e também teremos o pessoal do PEV falando sobre os projetos do PEV agora para 2010. E quem sabe mais algumas novidades aqui no Som da Tribo. Então é só ficar ligado, programa como sempre, recheado de informações, música, bate-papo, enfim, tudo que rola do planeta pop rock. O Som da Tribo é parada obrigatória. E aí, baby? Vai encarar. Da tribo. som da tribo. Som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7h10. Você curtiu Cachorro Grande, Dance Agora. Antes, Pit Fracasso aqui no Som da Tribo. Vá ligando, interaja, participe do Som da Tribo. 3421507. Som da Tribo é retransmitido pela plugwebradio.com e pela radiopontalweb.com.br. Rádio 96 FM conquista.com.br. A galera que dá aquele up ao Som da Tribo na internet. Então é só acessar aí e curtir o Som da Tribo de internet. Plugwebradio.com, radiopontalweb.com.br, 96conquista.com.br. A galera que transmite o Som da Tribo via internet. Manda aí, Jack. O Wagner de Aracatu, ele tá ouvindo o Som da Tribo e quer ouvir Faroeste Caboclo com Legião Urbana. E oferece pro Jaú, Luciene, toda a galera que está ouvindo, a galera roqueira de Aracatu que está curtindo o Som da Tribo. Jaqueline, seu microfone finalmente agora que está 100%. Pois é, tá maravilhoso. Nossa. Agora, hein? Certo. Cortes também, ontem, dia 12 de março, foi o aniversário do seu boneco, hein? Ontem foi o aniversário do seu boneco e hoje eu quero mandar um abraço super especial pro seu boneco, o nosso aniversariante de ontem, né, Cortes? Seu boneco aí tá sempre ligado aqui no Som da Tribo. Beleza, abraço aí para seu boneco. Ó, também tem Tom e Beleza e Terezinha da Conquistinha que está parabenizando seu boneco pelo aniversário de ontem. Beleza? Abraços também para Silvani Mendonça aí na Praça do Café, Praça do Café no centro, no ponto de táxi, sempre ouvindo o Som da Tribo. Mais abraços aí, Jack? Por enquanto, não. Então é só a galera aí ligando. 3421507, a gente manda aquele abraço pra galera aí. O Som da Tribo. Diversão e ar, diversão e ar. Oferecimento Colégio Opção. Quem pensa grande, escolhe o melhor. Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Hoje às 9 da noite no Viala Sebo Café tem Geslanei Brito e Yara Acessu com música regional e MPB. O Viala Sebo Café fica na rua Siqueira Campos, na Letras e Prosa. Informações 3421-3266. No dia 27 de março no Clube Recreativo de Poções tem Abalando as Estruturas com TNT de Poções, Alta Voltagem de Conquista, Black Chest de Itabuna, Suffocation of Soul de Poções e Keter de Salvador. No dia 3 de abril, no Teatro Carlos Jeová, às 9 da noite, tem os Astras Fest, a prévia, com Blasfêmia, Randômicos, Rise Again, Ação e Reação e Astras Band, os ingressos no dia e no local. No dia 10 de abril, sábado, na Concha do Centro de Cultura, às 4 da tarde, tem o Live Evil Festival, com Mitchan, Parasite, Grinder, Recrucifixion e Suffocation of Soul. Ingressos à venda em Fábio Metal Tatu, na Rua Siqueira Campos. No dia 21 de abril, feriado, às 4 da tarde, lá na concha do Centro de Cultura, tem Matanza pela primeira vez em Conquista. E mais, Cama de Jornal, Zastras Band, e uma atração à escolha do público na comunidade, hein? A comunidade do Som da Tribo. E também nas Astras, né, Cortes? Isso aí, Jacqueline. Ingressos antecipados, R$10 e R$20 na hora. Então você trata de comprar o seu antes, R$10, porque na hora vai ser R$20. A realização é da Caso à Parte Eventos. E não é todo dia que a banda Matanza vem aqui em Vitória da Conquista. Nenhum. Aproveite que a cultura aqui em Conquista tá indo pelo ralo abaixo. Justamente, viu, Cortes? A cultura em cresce, Conquista já não basta aí. E as opções aí de lazer diminuem. Opções de lazer de qualidade, né? De qualidade, porque tem muita coisa. Só que é restrito. Tem muita baixaria na cidade. Tem muita baixaria e tem muita coisa assim, tipo, tem muito bar, tem muito restaurante, tem muita igreja. Você pode comer, beber e tal, mas assim, em comparação ao que já foi Conquista. Já foi Vitória da Conquista, a gente, né, sente justamente isso, que a cidade cresce. Uma cidade que já teve 5 cinemas? 5 cinemas, na década de 70 e 80. A cidade teve vários festivais de rock. É. A cidade, aqui o programa não tem nada a ver com isso, mas a cidade que teve micareta grande. Isso aí. A cidade que já teve várias boates. É verdade. Olha, só do meu tempo, eu me lembro de 3 boates funcionando juntas. Então, você vê que realmente tá diminuindo. Tá crescendo igual rabo de cavalo a cultura, né? Pois é. Pra baixo. Ó, você vai ligando, 3421-1507, tá valendo um kit água de cheiro ideal e unissex. Renove-se na água de cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. Tá valendo 2 ingressos para os Astras Fest, a prévia, dia 3 de abril no Teatro Carlos Jeová. Um rádio portátil Lennox Bivolt, que capta o som da TV, oferta Editor e Beleza. E 2 ingressos para o Live Evil Festival, dia 10 de abril, às 4 da tarde, na concha do Centro de Cultura. É só ligar, 3421-1507. O Som da Tribo não tem pra ninguém. Don't cry victim to me. Everything we are and used to be is buried and gone. Now it's my turn to speak. It's my turn to expose and release what's been killing me. I'll be down fighting you. It's impossible. som da tribo. Ok, baby, vai encarar. O som da tribo. And we will see how godless a nation we have become. Agora são 7h24 aqui na 96FM, som da tribo rolando pra você até as 9 da noite. Não esquece não, hein? Você curtiu Green Day, Is Jesus Nowhere? E também Creed, Overcome aqui no som da tribo. Acesse aí as mídias alternativas que dão aquele apoio ao Som da Tribo, blog do Anderson.com, blog DJDavi.com, plugwebradio.com, distintivo Blue, blogspot.com. Lembrando a você que a partir de amanhã já está disponível o Som da Tribo no blog distintivo Blue.blogspot.com. Hoje mesmo, né? Abraço aí para Plácido aí no Bem Querer, ele que comanda a banda Distintivo Blue e também o blog distintivoblue.blogspot.com. Vai ligando pra cá, 3421-1507, interaja, participe do Som da Tribo. Tá valendo o que, Jaqueline? Peraí. Manda aí. Opa. Peraí, manda aí. Oi. Não sei. Aí, vai. Nada. Tá ok. Oi. Tá valendo um kit água de cheiro ideal e sex. Da água de cheiro também. É, vê esse microfone aqui, Jaqueline. Esse aí não tá bom, não. É. Oi. Aí. Aê. Pronto. Tá mais. Ai, ai. Vê aí, pronto. Aí. Aê. Tá valendo um kit água de cheiro ideal e unissex. Também dois ingressos para os Astras Fest, a prévia, dia 3 de abril, no Teatro Carlos Jeová. Um rádio portátil Lennox Bivolt. A oferta de Tom e Beleza em captação de TV. E dois ingressos para o Live Evil Festival, dia 10 de abril, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura. Então é só ligar, 3421-1507. Participe e interaja com o Som da Tribo. Notícias da Tribo. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Megadeth fará shows em Recife e Brasília. Foram confirmados mais dois shows do Megadeth no Brasil. No dia 20 de abril, a banda se apresentará em Recife e no dia 22, em Brasília. Em Recife, o Megadeth toca no Centro de Convenções. Já em Brasília, a banda se apresenta no ginásio Nilson Nelson. Na semana passada, o Credicá É Show anunciou o show da banda em São Paulo no dia 24 de abril. A pré-venda exclusiva teve início ontem e vai até o dia 18. As bilheterias abrirão para o público a partir do dia 19. O Megadeth vem ao Brasil apresentar a turnê dos 20 anos do disco Rust in Peace. Documentário sobre Raul Seixas estreia em abril. O documentário O Início, O Fim e O Meio sobre a vida e a obra de Raul Seixas foi produzido em 2009 para homenagear os 20 anos da morte de um dos maiores ícones do rock brasileiro. A cinebiografia, que estava marcada para estrear no fim do mesmo 2009, vai sair no mês de abril. Dirigido por Walter Carvalho, também de Budapeste, Cazuza, e Evaldo Mocazel, de A Margem da Imagem e Jardim Ângela, o filme mostra a trajetória do músico por meio de documentos e imagens inéditas de sua carreira, depoimentos antigos do cantor e atuais dos seus familiares e também dos amigos, como Paulo Coelho, Nelson Mota, Tom Zé e outros. Uma parte do material inédito veio do baú do Raul, repleto de objetos e documentos pessoais do músico. O material foi cedido por Kika Seixas, a ex-mulher de Raul. O Início, O Fim e O Meio foi gravado em Salvador, a cidade de origem do músico, Rio de Janeiro, São Paulo, Suíça e Estados Unidos. E está previsto para estrear no dia 28 de abril. Arquivo Nacional. No Arquivo Nacional você vai curtir duas bandas anos 90, Chic Science, Nação Zumbi e Planet Hemp. Arquivo Nacional. O Som da Tribo. Arquivo Nacional. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. O

som da tribo. Samba Maioral, onde é que você se meteu antes de chegar na roda, meu irmão? A responsabilidade de tocar o seu pandeiro é a responsabilidade de você manter se inteiro. É de você manter se inteiro. Por isso chegou a hora dessa roda começar. Samba é uma força da pesada, vamos todos celebrar. Celebrar, é assim que tem que ser, Maioral. Mas é assim que é, mão na cabeça e um foguete no pé. Samba é uma força, tem hora amarrada e é da pesada. Som da tribo. Modernizar o passado é uma evolução musical. Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas, basta suar bem os ouvidos. Viva Zapata! Viva Santino! Panteras Negras, Chico Sainz e toda a nação zumbi. Eu tenho certeza, eles também cantaram um dia. Samba Maioral, onde é que você se meteu antes de chegar na roda, meu irmão? A responsabilidade de tocar o seu pandeiro é a responsabilidade de você manter se inteiro. É de você manter se inteiro. Por isso chegou a hora dessa roda começar. Samba é uma força da pesada, vamos todos celebrar. Celebrar, é assim que tem que ser, Maioral. Mas é assim que é, mão na cabeça e um foguete no pé. Samba é uma força, tem hora amarrada, é da pesada. Samba, samba, samba. Samba, samba. Samba, samba, samba. Samba, samba, samba. Samba, samba, samba. Samba, samba, samba. Arquivo Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu o Planet Ramp, Samba Macossa, antes Chico Sainz e Nação Zumbi, da Lama ao Caos, no Arquivo Nacional. Vai ligando pra cá, 3421-1507, interaja, participe do Som da Tribo, tá valendo aqui. Um kit água de cheiro ideal e unissex, renove-se na água de cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso, é só ligar, 3421-2039. Dois ingressos para os Astras, Fest prévia, vai rolar dia 3 de abril no Teatro Carlos Jeová. Também tá valendo um rádio portátil Lennox Bivolt, oferta aí do nosso brother Tô em Beleza, além de dois ingressos para o Live Evil Festival, dia 10 de abril, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura. Então é só ligar, 3421-1507. Fazer sua inscrição e ao final do programa rola sorteio. Boa sorte. Se você quer seguir o Som da Tribo no Twitter, é só seguir o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Aí se você tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com, tem a nossa comunidade também no Orkut. Então é só manifestar-se aí com o Som da Tribo. Vá ligando, 3421-1507. Vamos a um breve intervalo comercial. Na sequência, vamos falar sobre o projeto Jovem PEV, com a psicóloga Thaís, ela que coordena esse projeto aí do PEV. Segura a onda aí. E-mail do Som da Tribo. sondatribo@hotmail.com. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Vai lá então. Agora são 7h42, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite pela 96FM, radiopontalweb.com.br, plugwebradio.com, a galera que dá aquele up ao Som da Tribo. Som da Tribo é um programa independente, tem um patrocínio de Espaço X, liquidação de verão, descontos de até 70%, moda masculina, feminina, infantil, verão, férias, é no Espaço X. Colégio Opção, quem pensa grande escolhe o melhor, em Colégio Opção, comprovadamente melhor, da quinta série ao pré-vestibular, matrículas abertas, é só ligar 3422-7000. Tem Colégio Opção no centro e Colégio Opção no Candeias. Água de Cheiro, agora tudo em até 6 vezes no cartão. Renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Última semana da promoção de verão Anima Pop, hein? Anima Pop fica ali na Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. E FTC, eu sou FTC, seja também. Acesse aí www.ftc.br. Som da Tribo também tem o apoio de Letras e Prosa Livraria, para ler e refletir cultura. E Drops, moda alternativa, Shopping Conquista Center, terceiro piso. Tá afim de mandar e-mail? sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut. E se você quiser seguir o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/osondatribo. Boa noite, Thaís. Tudo bem? Tudo bem. Legal. E o projeto PEV, Jovem PEV, explica pra galera, primeiro, um apanhado geral, o que que é o PEV aqui em Vitória da Conquista? O PEV é uma ONG, né, uma ONG que já está atuando aqui desde 96, então já temos aí longos anos, né, de trabalho junto à comunidade. Praticamente quase que a mesma idade do Som da Tribo. É, e aí a gente tem como foco principal o trabalho com jovens, né? Desde que o PEV começou, o alvo, né, de todas as nossas ações são jovens. Jovem, né? Isso. A gente já teve diversos projetos, diversas atividades voltadas em muitas áreas. Prevenção ao uso de drogas, educação sexual, meio ambiente, prestação de serviço no que se refere às medidas socioeducativas, tem até gerado um pouco de polêmica aí. Eu percebi essa semana mesmo que o PEV foi bem visibilizado na mídia, né? O que foi que houve? A gente fez até uma nota de esclarecimento no site, né? Porque com o fim do projeto, né? Ou seja, o projeto terminou o seu financiamento pelo Estado, apesar disso já ter sido feito, né, essa parceria aí de transição desse serviço, né, que é o oferecimento da medida socioeducativa para os jovens em ato em conflito com a lei, que estiveram cometendo algum ato infracional, para a prefeitura, né? Então essa transição ela já vem sendo feita, porém ainda, no entanto, a prefeitura ainda não abriu oficialmente essa ação. E houve uma má interpretação de como se o PEV tivesse fechado as portas ou até mesmo se negado a atender os jovens, e não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu, né? Isso. Faltou realmente a transição, na acepção da palavra, isso, acontecer, né? Ela está prevista, a prefeitura foi também antecipadamente fez sua nota, comunicado, né? Mas os jovens estão aí sem atendimento desde dezembro. Os jovens estão perdidos, né? Estão perdidos. Sem pai nem mãe. Isso. Mas eles vão encontrar seu caminho. Vamos torcer para isso. Mas você veio falar aqui sobre o Jovem PEV, especificamente, né? Do Jovem PEV, né? É um projeto bem xodó, assim, da gente. A gente começou essa ação em 2002. Tivemos 3 anos e meio de execução do Jovem PEV, na época financiado pelo Ministério da Saúde e pelo Unesco. Qual é o objetivo desse projeto? Formar um grupo de jovens multiplicadores para atuarem nas escolas do município como um todo e na comunidade, levando informação sobre prevenção de DST e AIDS, né? Muitas vezes os jovens não têm essa informação, esse acesso, como a gente acha que tem, né? Muitas vezes o jovem tem hoje acesso à internet, à mídia impressa, muitas vezes pode até ter um diálogo com os pais em casa, aqueles que têm, só que ele não se percebe um risco. E geralmente são esses ditos esclarecidos, entre aspas, que são os que vacilam mais, né? Muitas vezes sim, né? Às vezes pelo no afã, cabeças, ali, né? Eu conheço vários exemplos que vacilam pra caramba. Isso. Que então se dizem esclarecidos e na realidade, talvez por orgulho ou ignorância, né? não buscam a informação na concepção do que ela vem a informá-lo, né? Isso, porque a informação por si só ela não é suficiente. A pessoa precisa internalizar aquilo para ela e passar a ter ser um hábito, né? Digamos, é verdade. O uso da camisinha, o cuidado com a saúde, enfim, todas as ações que se referem a nós mesmos. A informação, ela por si só, por ela, não é funcional. Ela tem que ser internalizada. Então, às vezes, bater na mesma tecla não é suficiente, tem que ter um conjunto de ações. Então a gente procura futucar mesmo esses meninos, mobilizá-los, fazerem se colocar no lugar possível de risco, para que eles percebam nesse lugar de risco, para que eles possam se cuidar. Então é nesse foco. Então o Jovem PEV ele ficou aí de 2005 até agora sem financiamento. A gente vem tentando há muito tempo. E agora, finalmente, com o apoio do Criança Esperança, primeiro projeto em Vitória da Conquista financiado pelo projeto Criança Esperança. E foi bem interessante, assim, porque eu tenho certeza que muitas pessoas pensam e acham que parece que aquilo é fora da nossa realidade, que aquilo não acontece, que aquele investimento, aquela doação nunca vai chegar próximo. E a gente viu de perto que chega. E dessa, né, vez chegou. Foram quantos projetos na Bahia que foram aprovados? No Nordeste, todo, apenas 23. 23 e na Bahia, 5, se não me engano, né? E um aqui de Vitória da Conquista. Sendo dois de Salvador, né? Que, na verdade, já são financiados pelo Criança Esperança há algum tempo, que é o Axé e uma outra entidade, que eu não sei se tinha financiamento anterior. E então, aí a gente... é bom a gente informar esses números, né? Foram, claro, 26 projetos. 23 apenas 23, no Nordeste todo. 5 na Bahia. Dois em Salvador, um em Vitória da Conquista, né? Tomando como pauta aí o tamanho do estado da Bahia, né? Comparado com os outros estados do Nordeste, a gente ainda fica com pouco, né? É verdade. Um pouco da fatia do queijo, mas, enfim, chegou. A gente ficou muito satisfeito com essa parceria, principalmente por estar retomando esse projeto, que é a cara do PEV, assim. E até hoje a gente colhe frutos da execução que a gente fez em 2005. Ô Thaís, e para participar do Jovem PEV, o que é necessário? E as inscrições vão até terça-feira, isso, né? Isso, a gente abriu as inscrições de 10 a 16 de março. A gente está buscando jovens que estejam interessados em fazer algo diferente na sua vida, né? O que seja além essa da escola, coisa diferente, né, na sua participar vida. Desse projeto. Então ele tem que se inscrever para participar de uma seleção ainda, para que ele possa ser capacitado para executar essas ações multiplicar educativas. Multiplicar as ideias que educativas do PEV, né? Esse projeto vai até dezembro. A gente quer... a gente limitou um perfil aí, né? Jovens entre 16 e 19 anos. 16 e 19 anos. Que estejam matriculados aí no primeiro ou segundo ano do ensino médio. Primeiro e segundo ano do ensino médio. E que estejam estudando pela manhã ou à noite. Fora as atividades que ele vai ter durante a semana livre para executar em dois turnos opostos ao que ele estuda, as reuniões e capacitação e outros momentos de organização do projeto serão realizados no turno da tarde. Por isso essa restrição aí da gente não poder incluir aí o turno vespertino para se inscrever, senão ele teria que se ausentar da escola e a gente não quer isso. Né? Então... Pra gente finalizar, o Jovem PEV, inscrições abertas até terça-feira, né? Onde fica o PEV pra galera que não sabe onde fica localizado, bacana, o PEV? A gente ficou muito tempo na Laudícia Guzmã e agora a gente mora ali na Jorge Teixeira. Que não se encerra na Luiz Eduardo Magalhães. Ela continua seguindo ali entre o Lomantão e o Inocop 1. É uma rua que asfaltou tem pouco tempo e a gente fica ali numa rua, é uma rua sem Jorge saída. Teixeira, né? Qual número 9. Rua agora, Jorge Teixeira, número 9. Só mais um lembrete para o jovem se inscrever, ele tem que acessar o site www.pev.org.br. PEV é PEV, Programa de Educação para a Vida. E lá ele encontra um link com todas as informações, a ficha de inscrição e um modelo de uma carta de referência que a gente está pedindo que o diretor recomende esse jovem a participar do nosso projeto. E a gente está aguardando as inscrições até terça-feira no PEV. Então vamos repetir, através do site pev.org.br. Isso. Tem todas as informações necessárias. Todas as informações. E muito mais. Ou então, se quiser fazer uma visita até para conhecer, sim, o PEV, né? Saber como o PEV atua, só comparecer na Avenida Jorge Teixeira. Jorge Teixeira, número 9, próximo ao Lomantá. Beleza, mais alguma coisa que você queira acrescentar, Thaís? Um recado para mesmo aqueles que não se inscrevem, para todos os ouvintes do Som da Tribo, usem camisinha. Beleza, valeu, Thaís. Obrigada. Prazer e sucesso do projeto Jovem PEV do PEV. Maravilha. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Vai ligando para cá, 3421-1507, participe, interaja com o Som da Tribo, né? Tá valendo brindes e sua participação também. O som da tribo não tem pra ninguém. Tribe sound. And then, baby, are you here? understand that every life must end. Uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go. Uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none. Stay with me, oh, let's just breathe. O som da tribo. Practiced all my sins, never gonna let me win. Oh. Under everything, just another human being. Oh. Yeah, I don't wanna hurt, there's so much in this world to make me bleed. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Or if I did, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face. Oh, oh. Everything you gave and nothing you would take. Oh, nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I did, I'm a fool. No one knows this more than me. I come cleaner. Nothing you would take. Till I die, meet you on the other side. O som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8 horas, 3 minutos, você curtiu Pearl Jam, Just Breathe, antes Foo Fighters, Wheels, aqui no Som da Tribo, vá ligando, participe, o que é que tá valendo aí pra galera, Jack? Está valendo, Cortes, um kit água de cheiro ideal e unissex. Também dois ingressos para os Astrais Fest, a prévia dia 3 de abril no Teatro Carlos Jeová. Um rádio portátil Lennox Bivolt, que capta o som de TV. A oferta é de Tom e Beleza. E dois ingressos para o Live Evil Festival, dia 10 de abril, às 4 da tarde, lá na Concha do Centro de Cultura. Acessando as mídias alternativas que apoiam o Som da Tribo. Eu não sei se o blog do Anderson é mais mídia alternativa, não, é? Blogdoanderson.com, blogdjdavi.com, plugwebradio.com, distintivoblue.blogspot.com, a galera que apoia o Som da Tribo. Abraço pra quem aí, Jack? A Jéssica do Jurema manda um alô pra Gisele, pro George, pra Roberta e também pra Daiane do Jurema e todos que estão ouvindo o Som da Tribo. O Josimar do povoado do Choça manda um alô pra o Antônio e também pra Luziene do povoado do Choça. E o Toninho de Piripá quer ouvir AC/DC e oferece pra toda a galera que curte o bom e velho rock and roll. Daqui a pouquinho vamos ouvir AC/DC. Abraços aí para Jardson Nogueira e Márcio Freud. Aí, ele que é professor na rua 8 de maio, no Alto Maron, curtindo o Som da Tribo. E também, ó, Marcelo, Marlon e Fabriciane, uma família inteira ouvindo o Som da Tribo na Vila Serrana. Manda aí, Jack. Pois é, Cortes, aproveitar aqui e falar pra galera que Kessler e banda vai tocar no sábado, dia 27 de março, lá na Expo Conquista Cortes. Próximo sábado. Vai ser no palco ali alternativo. Da praça, isso. Ah. Lá no palco da Copmark, naquela praça. Todo mundo já sabe onde rolam os melhores shows da exposição, né? É verdade. Né? Os melhores shows são ali. Que então... lá naquela gaiola afastada lá embaixo só rola baixaria, né? Pois é, então você anota, ali no palco Copmark, vai no dia 27 de março, vai ter Kessler e banda, super show. Não perca, vamos a um breve intervalo comercial, já já tem mais Som da Tribo. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. E-mail do Som da Tribo. Som da Tribo, arroba hotmail.com. Mais que um programa, o Som da Tribo. Agora são 8 horas e 5 minutos, rolando o Som da Tribo pra você via 96FM, plugwebradio.com e também radio.web.com.br, além de 96FMconquista.com.br, que retransmitem o Som da Tribo via internet. E lembrando a você que a partir de amanhã, ou hoje mesmo, já está disponível e o Som da Tribo. Se você perdeu o Som da Tribo de hoje, já está disponível aí no distintivoblue.blogspot.com. E a partir de que dia está na Plug Web Rádio, Rubenilza? Terça-feira também já estará disponível na Plug Web Rádio a partir de... Qual horário? Pela manhã. Então, há duas possibilidades de você ouvir novamente o Som da Tribo. No distintivoblue.blogspot.com hoje e a partir de terça-feira na plugwebradio.com você pode ouvir o Som da Tribo novamente. Lembrando a você que sempre sexta-feira, às 19h, na plugwebradio.com tem a reprise de algum Som da Tribo das antigas. Então é só você acessar sexta-feira, a partir de 7 horas, plugwebradio.com e você vai ouvir um Som da Tribo em algum lugar do passado. Som da Tribo é um programa independente. É importante a gente falar da galera que apoia o Som da Tribo. FTC, eu sou FTC. Seja também. Acesse aí www.ftc.br. Metrópole Team, moda pra galera Team. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Água de Cheiro, renove-se na Água de Cheiro. Colégio Opção, quem pensa grande, escolhe o melhor. Espaço X, verão, férias é no Espaço X. Tem abraços aí pra alguém, Jack? Por enquanto não, viu, Cortes? Lembrando pra galera que sabadão, dia 27, na Expo Conquista, 7 da noite, tem Kessler e banda no palco da Copmark, próximo sábado. Daqui a pouco a gente vai bater papo com o William, que vai falar sobre os Astras Fest prévia que vai rolar em abril no Teatro Carlos Jeová. Pra ouvir bem alto, o Som da Tribo. Pra ouvir bem alto. som da tribo. Tribo. Da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8 horas 14 minutos em CDC War Machine, Serge Tankian, The Charade, aqui no Som da Tribo. E aí, Jack? Já tem alô aqui, viu? Manda aí. Marcele, lá do Ibirapuera, quer ouvir Ação Reação e oferece pra Giza e também pro Dan, Gisele, e também pro Dan, lá do bairro Ibirapuera. Paula Babilônia, manda um alô pra Edvan, do Nova Cidade, Cortes. Beleza, grande Paula Babilônia, Darius, a galera sempre ouvindo o Som da Tribo aí no Mirante do Candeias. O Som da Tribo. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Hoje às 9 da noite no Viela Sebo Café tem Geslanei Brito e Yara Acessu, com muita música regional e MPB. Viela Sebo Café fica na Rua Esqueira Campos, na Letras e Prosa. Informações 3421-3266. Dia 27 de março, no Clube Recreativo de Poções, tem Abalando as Estruturas, com TNT de Poções, Alta Voltagem de Conquista, Black Chess de Itabuna e Suffocation of Soul de Poções, também Keter de Salvador. Dia 3 de abril, no Teatro Carlos Jeová, às 9 da noite, tem Zastras Fest, a prévia, com Blasfêmia, Randômicos, Rise Again, Ação Reação e Zastras Band, ingressos no dia e no local. No dia 10 de abril, sábado, na Concha do Centro de Cultura, às 4 da tarde, tem Live Evil Festival, com Mitchan, Parasite Grinder, Recrucifixion e Suffocation of Soul. Ingressos à venda em Fábio Metal Tatu, na Rua Esqueira Campos. No dia 21 de abril, feriado, às 4 da tarde, lá na Concha do Centro de Cultura, tem Matanza, pela primeira vez em Conquista. E mais, Cama de Jornal e Zastras Band, também uma atração, a escolha do público lá na comunidade Zastras, no Orkut. Ingressos antecipados, R$10 e R$20 na hora. A realização é da Caso Aparte Eventos. E também sábado, dia 27, na Expo Conquista, 7 da noite, Kesler e Banda, no palco Copimac. Então, Kesler e Banda, próximo sábado, dia 27, na Expo Conquista, a partir das 7 da noite. Som local. O som da tribo. Som local, hoje você vai curtir Zé dos Cafés e Ladrões de Vinil. Som local. Som local. Som local. Local. O som da tribo. Essa justiça própria dentro do meu ser. som da tribo. Tribo. Local, o som da tribo. Agora são 8h24, você curtiu Ladrões de Vinil, Vários Sentidos e Zé dos Cafés Justiça aqui no Som Local do Som da Tribo. Você pode ir ligando pra cá, 3421-1507, participe do Som da Tribo, hein? Tá valendo aqui uns brindes legais. Um kit Água de Cheiro, ideal e unissex. Renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center. Primeiro piso, hein? Tá valendo também dois ingressos para os Astras Fest, a prévia, hein? Dia 3 de abril no Teatro Carlos Jeová. Tá valendo um rádio portátil Lennox Bivolt, oferta do nosso brother Tom Beleza. Dois ingressos para o Live Avel Festival, dia 10 de abril, às 4 da tarde, na concha do Centro de Cultura. Aí se você tá afim de participar, é só ligar 3421-1507, fazer sua inscrição. Ao final do programa, rola sorteio. Boa sorte. Siga o Som da Tribo no Twitter, hein? twitter.com/sondatribo. Se você tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut e tem a galera também que apoia o Som da Tribo. Blog do Anderson.com, blogdjdavi.com, plugwebradio.com, distintivoblue.blogspot.com. Trocar ideia agora com a galera de Ação Reação. Boa noite. Boa noite. Seu nome é? Max. Max, e aí, o que vem a ser esse projeto Ação Reação? Olha, o projeto é Crunkcore, experimental. Crunkcore? Crunkcore. Crunkcore? Isso. Explica pra galera o que seja o Crunkcore. O Crunkcore é uma tendência nova, tipo, que assimila um pouco do crunk, que é uma cultura do hip hop. Certo. O core, né, de hardcore, metalcore, que é influência do rock. Então a gente tenta fazer isso, uma fusão entre o crunk, entre o hardcore e o metal. E tipo, o destaque que tem na nossa banda é que a gente traz uma pegada bem forte de música eletrônica. Música eletrônica. Música eletrônica. Vocês misturam os elementos da música eletrônica com o quê? Com crunk. Então, o que é crunk? Crunk é gringo, é um estilo musical gringo. É coisa nova. É como se fosse um hip hop pesado. Hip hop com peso, né? Com peso. Só que legal. Há quanto tempo a banda tá fazendo esse trabalho aqui na cidade? Acho que começou em outubro de 2009. Outubro de 2009. No cenário nacional e mundial, qual a referência pra galera que tá em casa se situar assim? Quem faz um som similar ao de vocês? Bem, conhecido assim. Internacional, a galera que conhece sabe que tem algumas bandas como Broken Side, Dot Good. Algo Sane Kids. Sane Kids. E no Brasil tem uma Blood on the Floor, né? Get on the Floor. Isso, que é uma bandinha brasileira também. Social Fake. Social Fake, um somzinho do tipo. Que tem a pegada só que brasileira, só que com letra em inglês. Isso. E o diferença da gente é esse, que a gente faz nosso som em português. Em português. Português, letras. Isso. Pra galera. Pra galera entender e assimilar de uma forma mais rápida. A gente, né, segue essa ideia do Crunkcore, só que a gente tentou fazer o som e acabou saindo um som original, um som mais nosso. Então, tipo assim, todo mundo que escuta fala: nossa, eu não consigo imaginar algo parecido, eu nunca ouvi nada parecido. Vocês já estão com uma demo aí com 5 músicas, né? Prontas? Isso. A gente tá terminando aí pra poder fechar a demo com umas 6 ou 7 músicas. Vocês vão tocar aí no evento, nos Astras. Os Astras Fest, a prévia. Vai fazer a abertura pra galera, né? Isso, a gente vai fazer a abertura aí e tal. A expectativa da galera aí tá muito grande em cima da gente, mas. A cobrança vai ser pesada, né? Vai ser grande. A banda de vocês é composta por quantas pessoas? Quatro membros. Apresenta a galera aí pra galera. Daniel. Oi, sou Daniel. Daniel, qual a sua função na banda, Daniel? Bom, eu faço parte da produção das batidas, no caso, né? Faço um vocal também e teclado, toco um teclado também. E é isso aí, o pessoal me conhece como Dan. Na Beleza. Banda, né? Tem o Ivan. Bem, eu sou o Ivan, eu faço parte dos vocais e também faço parte da guitarra, que é pra dar o peso, no caso do metalcore, hardcore e tal, eu faço alguns acordes na guitarra. Beleza. Meu nome exatamente não é esse, mas eu me atendo por Med. E eu faço parte da produção musical, no caso a parte instrumental, as batidas, os arranjos, esse tipo de coisa. E só. Não canto. Minha voz não gosta muito. E você? Eu sou o Max, eu faço os vocais screams, que é os berros, e o vocal em si na banda, o que predomina. E como foi que surgiu a ideia de vocês montarem esse projeto aqui em Vitória da Conquista, onde predomina muita coisa ruim? principalmente o som de vocês, eu acho assim, pra você ter ideia, o reggae já é bem conhecido aqui, o rock and roll, o punk, o death metal e tal, e não tem muito espaço. Agora imagine vocês que estão começando com estilo novo, uma novidade, né? Como foi que surgiu a ideia de vocês fazendo esse som aqui em Conquista? É a influência das bandas, né? A gente gostava das bandas gringas e tal, aí a gente, poxa, esse estilo novo tá agregando, porque até fora do país mesmo não existe muitas bandas. E quando existe, já são projetos das outras bandas que já fazem esse som. Então eu conheci o Dan, tal, a gente se reuniu e falando, vamos fazer esse som, cara, vamos... e tal, aí depois a gente encontrou com o pessoal e tal, e a gente foi... Entrou e virou a formação que... Tá aqui hoje. Predomina hoje. Pois é, olha, eu vou pedir desculpas a vocês, porque a irresponsabilidade e incompetência foi minha. Esqueci de trazer a música de vocês pra tocar aqui no programa. Fiquei o dia inteiro, vou levar a música dos meninos pra tocar no programa e acabei esquecendo em casa. Peço desculpas aqui publicamente, mas no próximo sábado vou tocar na íntegra aqui. Porque o ideal seria isso, a entrevista e tocar o som de vocês, né? Vou ficar devendo. Pois é, e o pessoal quiser também, assim, ouvir o nosso som, é só entrar no MySpace. É o MySpace, www.myspace.com. / ação, reação, caso... Ação, reação, ação, né? Ação, reação, DMV. DMV. Sem acento, né? Beleza, ação, reação, então DMV. Repete aí, MySpace, myspace.com/ação, reação, DMV. Tem a comunidade do Orkut também, é só colocar ação, reação, DMV, a pessoa encontra logo de cara. É, logo de cara, logo pra saber as informações que tá acontecendo atualmente na gente, qual o projeto que a gente tá fazendo. Isso é bem legal, o que a gente quer mais é isso mesmo, a interatividade da galera e tipo, o apoio tá tendo bastante e isso que tá forçando a gente a continuar. Beleza. Eu queria que vocês ficassem à vontade para agradecer, se é que alguém tá ajudando, contribuindo com o projeto de vocês, alguém assim, né? Sem ser os amigos e a família. Falou assim, a galera que tá dando aquele apoio logístico, porque tem gastos, tem tempo... Às vezes você deixa de ir pra escola, deixa de ficar com a namorada, com a família, pra se dedicar à banda, e isso é difícil, né? Você conciliar essas coisas. Isso aí, tem muita gente que tá ajudando a gente. Assim, tem em Minas Gerais, tem a Danone, que no caso agora, o nome dela é Nick, que ela ajudou a gente bastante, ela fez a comunidade. Pelo menos pela outra parte do Brasil, né? Tem algumas pessoas que fazem esse trabalho belíssimo, de certa forma. Gente de São Paulo, gente de Minas. Como é? Rondônia. São Paulo. Beleza. Tem muita gente, tá? E lógico, a galera daqui de Conquista que dá um apoio enorme, que é isso que faz a gente continuar mesmo. Minha namorada também, ela tá ajudando, é Dani. Beleza. Um beijo aí, Dani. E mandar um alô pra lá e pra Renata também. E o pessoal, todo mundo tá ajudando. Beleza, e eu pedi desculpas mais uma vez à galera que tava na expectativa de ouvir o som Ação e Reação. Próximo sábado, prometo que não vou esquecer, vou trazer a música aqui antecipadamente. E também agradecer um apoio excepcional. Que é de um grande carinho que parece na nossa vida, que é o William. O William, aí, com certeza, tá jogando a gente, né, todas essas paradas aí. A gente gostaria de agradecer por nosso coração. Coisa de emo. Ontem, o som não tem nada de emo e tal. A galera fica falando, vocês têm franja, vocês têm esse estilo e tal. Fica falando, vocês são emo, mas não tem nada a ver. O nosso estilo é Kunk Kids, que já é outra coisa que o pessoal se procurar, eles vão achar. E é isso, não tem nada a ver com emo. Eu espero que o pessoal goste. É meio complicado de entender, só, né, ouvindo conversa e tal, som. Mas é só olhar o som que vai entender com certeza o que a gente tá falando. É isso, né? Beleza, sucesso no projeto de vocês. O que precisar aqui do Som da Tribo pra divulgar, a gente tá na área. Com certeza, muito obrigado pelo apoio. E vou ficar devendo a música pra galera. Beleza? Sábado que vem. Beleza, valeu. Sábado que vem, promessa, a gente toca aqui no Som Local. Valeu. Obrigado. Valeu. Ó, vamos a um breve intervalo comercial. Já tem mais Som da Tribo. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Vai lá então. Agora são 8h36. É o Som da Tribo rolando pra você até as 9 da noite. Como voa o tempo aqui no Som da Tribo? Som da Tribo é retransmitido também. radiopontalweb.com.br. plugwebradio.com e pela própria 96fmconquista.com.br. Vá ligando pra cá, interaja, participe do Som da Tribo. Tá valendo um kit água de cheiro, 2 ingressos para os Astras Fest, 1 rádio portátil Lennox, 2 ingressos para o Live Evil Festival. Então é só ligar, 3421-1507. Interaja, participe do Som da Tribo. Som da Tribo é um programa independente, tem o apoio de Espaço X. Verão, férias é no Espaço X. Colégio Opção, quem pensa grande escolhe o melhor. Água de cheiro, renove-se na água de cheiro. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Metrópole Team, moda pra galera Team. FTC, eu sou FTC. Seja também, acessa aí www.ftc.br. Som da Tribo também tem o apoio de Letras e Prosa Livraria, para ler e refletir cultura. E Drops, moda alternativa, Shopping Conquista Center, terceiro piso. É bom a gente falar quem faz o Som da Tribo, né? Apresentação, produção, Miguel Cortes. Apresentação, Jaqueline Jack. Bastidores, telefone, Deval de Andrade. Edição Podcast, Juvenil do Metal e Plácido Mendes. Web Radio, Madison Almeida, equipe do Som da Tribo. Manda aí, Jack, algum alô, abraço aí pra galera. Ah, tem um aqui que eu vou mandar para Antônio e Elzita Bittencourt, no ponto central do Massal. Eles não perdem o Som da Tribo, tá dado o recado. Também para Paulinho aí no centro da cidade de Urrangão, o melhor cachorro quente da cidade. Notícias da Tribo. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Pink Floyd ganha batalha legal contra a EMI por venda de música na internet. O Pink Floyd obteve nesta quinta-feira em Londres uma vitória legal contra a EMI, a gravadora da banda desde 1967, em um julgamento por uma disputa sobre direitos autorais e venda de música na internet. O juiz de Londres, o Andrew Morridge, aceitou os argumentos da banda de que a gravadora era obrigada por contrato a vender os álbuns na configuração original e não separados, por considerar que o objetivo da cláusula é preservar a integridade artística dos álbuns. O Pink Floyd denunciou que a EMI permitiu o download de músicas isoladas pela internet e fragmentos das canções para uso como tons de celulares, mas a gravadora alegava que a cláusula era aplicável apenas para os produtos físicos. A empresa também terá que assumir as custas do processo para o Pink Floyd, avaliadas em 60 mil libras, cerca de 90 mil dólares, e não poderá apelar da decisão. Épica no Brasil. A banda holandesa Épica desembarca no Brasil no próximo mês... Desculpa, minha voz não tá muito boa hoje, viu, Corte? A banda holandesa Épica desembarca no Brasil no próximo mês de abril para 4 apresentações. As cidades que recebem a banda são Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Fundada por Mark Jensen, o ex-guitarrista do After Forever, no final de 2002, a banda vem ao Brasil para divulgar o álbum Design Your Universe, quarto na discografia e lançado no ano passado. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo hoje, Grunge, Nirvana e Alice in Chains. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. Da Tribo. Yeah. da Tribo. Clássicos da Tribo. Yeah.

o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. O Som da Tribo. 9 horas pontualmente, Vitória da Conquista. Aí você curtiu as duas últimas do Som da Tribo: Distintivo Blue, Luar do Pontal, Tchau e Osanete, Saturno, Caixa de Ilusões. É bom a gente tocar as bandas e as possibilidades musicais aqui da região e de Vitória da Conquista. Muito bom. Quais foram os ganhadores aí, Jaqueline? Ó, avisar pra galera que nós temos um médico aqui no Som da Tribo. A equipe do Som da Tribo tem um médico. Se você está com problemas para aviar a receita, nós temos um médico aqui, Dr. Deval de Andrade. Jaqueline, decifre aí as letras de Deval de aí. Os ingressos do Live Evil saiu pro Antônio Nascimento Ramos, do Povoado do Choça, e também pro Maicon Correia Santos, do Povoado do Choça. Jabá esse aí pro pessoal do Choça, hein, Jaqueline? É, o pessoal do Choça tá bombando. Ganhou aqui, aí, né? Os ingressos. Repete aí os ganhadores. Antônio Nascimento Ramos e Maicon Correia Santos. Ó, esses dois ganhadores irão retirar os ingressos em Fábio Metal Tatu, lá na Avenida Siqueira Campos. O Rádio Portátil saiu pro Plácido Oliveira Mendes. Bem querer, retirar lá na Letras e Prosa, todo mundo devidamente documentado. E o kit Água de Cheiro saiu pro Irandelson Oliveira, do bairro Guarani. Beleza, foram os ganhadores aí dos brindes do Som da Tribo. Irandelson, Água de Cheiro, retirar lá na Água de Tem Cheiro. Tem mais, viu, Curto? O ingresso dos Astras saiu pro Edmilson Santos, do bairro Ibirapuera. Edmilson Santos, né? Também, conhecido como Goma. Também pro Marcele Matos. É isso aí, doutor Débora. Marcele Matos, do Ibirapuera. E também pra Paula Babilônia. Grande Paula Babilônia. Repetindo aí, Paula Babilônia. Marcele Matos, do Ibirapuera. E Edmilson Santos, do bairro Ibirapuera. Isso. Todo mundo lá nas Astras, na loja das Astras, a partir de terça-feira, tá? Já tirar seus ingressos. Olha, rádio não se fala, olha, se ligue. O Som da Tribo é um programa independente, é bom que a gente sempre fale isso aqui. E precisa de parcerias para sobreviver. Os parceiros que apoiam o Som da Tribo, Espaço X, verão, férias é no Espaço X. Venha conhecer as novas instalações do Espaço X, hein? Casa Nova, Espaço X. Colégio Opção, quem pensa grande, escolhe o melhor. Água de Cheiro, renove-se na Água de Cheiro. Shopping Conquista Center, primeiro piso. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. CCA, ou você se garante ou a língua derruba você. Metrópole Team, moda pra galera Team. E FTC, eu sou FTC, seja também. Dito isto, foi bom pra você, Devaldi? Doutor Devaldi. É sempre bom fazer o Som da Tribo, Miguel. Muito bem, doutor. Foi bom pra você, Jaqueline? Foi ótimo. Valeu, galera. Ó, tchau, tchau, viu? Depois dessa aí, um ótimo calor pra todo mundo. A cidade tá bombando, pegando fogo. 40 graus aí à noite. Valeu? Muita água fria, muito suco. E se cuida aí. Valeu, tchau, tchau. Até sábado, a partir das 7 da noite aqui pela 96FM, plugwebradio.com e também radiopontalweb.com.br. Valeu, galera. Tchau, tchau. E-mail do Som da Tribo. Som da Tribo@hotmail.com.